You know, Fiscatio, just saiu. Ficou aí no Discord. Copo caiu da mão, hein? Bateu, quicou, levantou. Aí a Mirim falou. Bateu, quicou, levantou. Aí a Mirim. Só é. Só é. Embaraço e desembaraço. Porque se você não sabe onde dói, você não vai cuidar, né, velho? É. Não? É. Nego aí fica reclamando, reclamar, resolve alguma coisa. Não. Mudar, resolve. É. O critério é esse aí. Sabe pra que que isso dá risada, velho? Por quê? Pra liberar os aparelhos. Ah. Sabe por que que eu gosto de ficar zoando? Pra incomodar, velho. Porque se incomodou, vai ter que agir. E se agir, vai aprender que dá conta, que é possível, né, não? Agora, ficar usando a muleta, qual é, mano? Ninguém precisa de muleta se não tá com o pé quebrado, velho. Se tá usando a muleta, tem alguma coisa que quebrou por dentro. É consertar, né, não? Bateu, quicou, levantou. É a lei de Mirim. Quem quer mudar age. E usar a inteligência faz parte, né, não? Faz parte usar a inteligência. Adianta apontar o dedo e não estender a mão? Ah, qual é? Não tem maluco que aceita hipocrisia, mas acaba tendo que fazer a experiência do espelho. Espelho, espelho meu. Quem é mais hipócrita do que eu? Aí funciona, beleza. Não? Nossa. A manha, velho, é saber entrar e saber sair, mas maluco não sabe, não. Começa e não para mais. Fica só na agitação. Fica só naquela, né? Pá, ei, maluco. Eba. Faz os grupinhos pra dizer que é diferente. Fazendo tudo igual. E aí, Mirinha que não presta. Mirinha que leva o povo pra droga, pro crack. Mentira, velho. Mirim faz é tirar. É as manias, são os vícios. Tem gente que é viciado em ser bonzinho aí. É. Só leva na, né, lá naquele lugar. Porque bonzinho faz só se fode, né, velho? Bonzinho só o quê? Só se fode. É verdade, velho. Tem muita saída. Mas neguinho não quer mudar. Quer ficar ali. Sabe? No critério, na atividade. Fica aí na atividade, mano. Até que as quadradas chegam na cabeça e bebe. Acabou. Otário é otário, né? Mané, né? Mané? Ué, os caras não esquecem, não sabem se eles são ruins ou se eles são bons. Sou bom de coração, mas sou revoltado nas ações. É. Qual é? Quem é bom é bom. Quem é revoltado. Não tem a mistura não, velho. Aí quer misturar. Dizer que todo mundo é chegado. Nas paradas, nas quebradas, tem seus mano, pá. Uma hora vai levar uma cadada na cara, velho. Quem se mistura demais, vai acabar misturado. Mas... você não vê bandido forte nessas paradas não, mano. Não? Só vê otário, só vê otário. Nossa. Bandidagem mesmo não fica nessa, mano. O cara não sabe se é bom ou se é bandido, qual é? Decide aí. Quem fica no meio, só leva bala, mano. Não é flor que se cheira e quer viver de perfume, né, não? Aí, qual é, mano? Cada um vive o que é. Quer mudança? Começa a mudar, velho. Sabe por que que eu gosto de ficar zoando? Pra incomodar, velho. Porque se incomodou, vai ter que agir. E se agir, vai aprender que dá conta, que que é possível, né, não? Agora ficar usando muleta qual é, mano? Ninguém precisa de muleta se não tá com o pé quebrado, velho. Se tá usando muleta, tem alguma coisa que quebrou por dentro. É consertar, né, não? Bateu que co levantou. É a lei de Mirim. Claro, eixo Mirim. Eixo Mirim é hoje, vá. Ele não podia faltar. Na sua encruza, sempre a trabalhar. Ele é eixo Mirim. É protetor da porteira desse congá. E aí? Ele é. E aí? Tudo bem? Beleza. Como que você... Beleza? Beleza? Tudo bem? Beleza. Sempre. Eu sempre. Como que você se chama? Tempestade. Tempestade. Tempestade. E na Umbanda você trabalha em qual linha? Você é um erê? Mirim. Mirim? Mirim. Você é um Exu Mirim? Exu Mirim. Então fica Exu Mirim. Exu Mirim Tempestade. Isso. Nada mais. E você trabalha com quem? Um monte de tio. Mas quem é responsável por você? Por exemplo, do Labaredinha é o seu Labareda. Do Setinho é o seu Sete. Ventania. Ah. Pai Ventania. O seu Pai. Ventania. Regente. Regente? Ele é regente? É regente. O que quer dizer isso, regente? Dá o comando. Ah, entendi. E você tem qual idade? 13. Mas as pessoas às vezes chamam você de criança? Chama. E você gosta? Não. Por quê? Não sou criança. Você é um adolescente? Eu sou o que sou. Viva. Então, Exu Mirim, antes de você vir aqui, Tempestade, fala, aliás, por que que você te chama Tempestade? Porque eu vim mudar. Tempestade é pra mudar. Ou não? É isso aí. Concordo. A tempestade lava o sujo e deixa limpo. Isso. É isso? É o que eu sou. É o que eu faço. Não é não, tio? Sim, tá certo. Não é melhor. Não é melhor. Sempre. Seu sempre. Então... Nada pode ficar do jeito que está, não é, tio? É. Aí que a gente faz. Traz a necessidade. Pra poder mostrar que tem que mudar. Não é não? É. Porque se não sente apertar, né, tio? É. Nego não toma atitude. Aí tem nego fala assim. Aí, velho. Eu quero paz na minha família. Aí o que, que nós faz? Dá oportunidade para ter a ação da paz. Juntando todo mundo, mostrando qual é o defeito. Porque defeito é coisa de fora. Né não? Aí o sujeito reclama que tudo tá dando errado. Claro, pediu que era pra consertar, mas não quer ver onde é que tem que fazer o acerto. Nós mostra. Não. Qual que foi a última vez? Que pede que quer melhorar de vida, tio. Ah. Sem agir. Aí, funciona não. Não funciona? Não funciona, tio. Não funciona. Se quer mudar de vida, melhorar ela, tem que fazer alguma coisa, né não? Sentado na quebrada, olhando a negada passar. Muda alguma coisa? Muda nada, tio. Muda nada. Pra mudar tem que fazer, né não? É botar pra praticar aquilo que fica pregando, tio. Aí, na moral. Na moral. Você já fez alguma maldade pra alguém? Pra quê? Pra quê? Pra quê que serve fazer pros outros que eu quero? Aí eu faço o que é melhor. Uhum. Aí. Essa história aí de cutucar os outros não é maldade, sim. É a precisão. Porque está lá deitadão, afogando e pedindo para nós fazer, né, não? É. Para desenrolar. Nós desenrola. É, nós desenrola. Mas é assim, fazendo agir, né, não? Tem que agir, pô. Olha. Tem uns aí, ó. Fala pra nós assim, vai lá, faz isso, faz aquilo. Nós viramos pitbull. É. Vai lá, pega e morde. É. Faz não. A gente não mostra o dente se a gente não vai morder, tio. Não. É. Acha que mirim é criança? Criança é quem pede marolar, mirim. Mirim tá aí pra obedecer, mas é o corregente. Pro quê? Por quê? Por quê? Porque o regente sabe o que é que tem que fazer. Pô. Mas só cumpre a nossa parte. O que tá sujo, tirar do lugar. Quando você vai fazer aquelas limpezas suas, desses papel que fica esparramado, você não tira tudo do lugar? É. Mirim faz a mesma coisa. Tira do lugar, limpa, aí depois devolve pro lugar tudo, cada coisa já empilhada. Faxineiro bom, né? Tem que ser assim. Agora os caras vêm nas nossas quebradas. Pedir sem querer nada. Que é só que a gente faz. Olha. Faz assado. Aí, Miriam. Gente boa pra caramba, você. Faz aí pra mim. Faço não, faço através. Através eu faço. Eu passo é por dentro. O pé de dentro tem que vir. Aí eu começo a mexer tudinho. Que nem eu fiz com a tia, ó. Distraiu. Ficou aí no descuido. Copo caiu da mão, hein. Bateu, quicou, levantou. Aí a Mirim falou. Bateu, quicou, levantou. Aí a Mirim. Só é. Só é. Aonde que você aprendeu a falar na gíria? Com o povo das quebradas. Pra aprender como é. Que vocês modificam as coisas. Na entrada aqui. Nessas paradas. A gente chega junto do um, pra ver como é que faz. O Mirim ainda tava aprendendo. As bagaças de vocês tudo. Essa coisa de sentir, essa coisa de pensar, tem que ter um veículo pra isso, né não? Tem que ter o quê? Veículo, velho. Não tem que ter. Tem. Pra pensar não tem que ter cérebro, velho. Tem. Pra sentir não tem que ter essas terminação nervosa. É. Pois nós não tem. Estamos construindo ela. Então nós tem que aprender, né? Qual é? Daí tem umas coisas que a gente faz. Que é chegar de junto e aprender como é que fala. Eu gosto de cuidar de quem tá na rua, que é na rua que a vida é ensinada, né? Não. Demorou. Ô Mirim, quem que são seus amiguinhos aí? Chegadazinho. O Brasilinha. Brasinha. Peludinho. Ah. Caveirinha. Joãozinho Sete Navalha. Da nossa tropa. Da sua tropa? A nossa. Cada um o seu quadrado. O que que quer dizer isso, cada um no seu quadrado? Cada um fazendo parte da sua regência. Entendi. E Exu Mirim trabalha para algum orixá? Para todos. Mas não depende tem... da regência, né, velho? É, não... Não tem o Ventania é regido por Yansan, né? Por consequência, Tempestade é regido por... Quem? Por Yansan. Se o regente do Tempestade é regido pela Yansan, por quem que o Tempestade vai ser regido? Entendi. Ah, de repente é por... Por consequência, né, velho? É por consequência? Claro. A sequência é essa. Tem um agente e tem um regente. O agente meu é o Ventania. A regente é a Yansan. Entendi. Não é ela que move. É movimento puro, velho. É. É o nome... Desembaraço, né, velho? Como é que é? Embaraço e desembaraço. Porque se você não sabe onde dói, você não vai cuidar, né, velho? É. Não? É. Nego aí fica reclamando. Reclamar resolve alguma coisa. Não. Mudar resolve. Uhum. É. O critério é esse aí. E nos seus trabalhos, assim, você já encontrou... Ou já conversou através do seu aparelho com pessoas que lidam na droga? Só. Muito. Os que usam as muletinhas pra parar de sofrer. Sofrendo dobrado. Sofrendo dobrado? Sofrendo dobrado. Ah. Porque fica grilado, fica aí. Né? Uhum. Curte, que é legal, véio. Se fosse ruim ninguém usava, não. Fala, você pode falar mais alto, fala um pouquinho mais alto, Tempestade, por favor. Tá baixo. Não tá baixo, que às vezes você fala baixo. Ah, velho, tá difícil controlar o lance aqui. Peraí que eu vou dar uma ajustada. Tá bom. que que isso dá risada, velho? Por quê? Pra liberar os aparelhos. Ah. Dá uma risada pra você ver. Gente, uma daquelas boas que balança até a barriga. Assim. Tá todinho. Entendi. Entendeu qual é? Ah, sim. É, na manha. É manha de Exu. Manha de Exu. É, mirim, né? Entendi. Então você tava falando do... da muletinha. Como é que é isso? Tudo que vem de fora, velho, que faz vir as alegrias. Tanto é droga, marafa, cigarro, que eu fico injuriado. O cara fica grilado dizendo que não gosta de maconheiro, mas não tira o cigarro da boca. Qual diferença tem? Viciado é viciado, né, não? É. É o SUS falando mal lavado, colé. Tá buscando muleta de fora. É muleta. É. Pra fazer assim, um tipo dentro, aquilo que quer. Ficar de boa. Curtir, pá. Já podia fazer isso sem. Tem muita gente que faz, né? Não. Ninguém mesmo faz. Você fica de boa, mas o cara não consegue. Diz que tem que usar a mulher. De boa, velho. Tô de boa, tô no meu melhor, não. É. Meu melhor é ele. É a minha parte de ser. Fica no seu melhor, velho. Fica no que vem de dentro e joga ele pra fora. Fica tudo de boa, não? É. Agora quer pegar o de fora, socar pra dentro. Porque tem medo da pressão que tá vindo de dentro. A pressão é pra mudar. A pressão é pra mudar. E mudar incomoda. E fazer diferente incomoda, né, não? É. Sabe por que que eu gosto de ficar zoando? Pra incomodar, velho. Porque se incomodou, vai ter que agir. E se agir, vai aprender. Que dá conta. Que é possível, né, não? Agora ficar usando muleta qual é, mano? Ninguém precisa de muleta se não tá com o pé quebrado, velho. Se tá usando muleta, tem alguma coisa que quebrou por dentro. É consertar, né, não? Uhum. Bateu o Kiko, levantou. É a lei de mirim. Veio a necessidade. Veio algo que não prestou. Tá na hora de agir, mano. Mudar. Fazer diferente. E largar de lado essa história de que um tem que ser igual ao outro. Ninguém foi feito em forminha, velho. Cada um é um. Cada um é diferente. Não tem que fazer igual. Aí, mano, diz que é diferente, é revoltado sem razão. Mas todos usam as calças lá embaixo, mostrando calção, velho. É tudo igual agora. É. Que diferença é essa? Igual por fora, igualzinho por dentro. Não sabe o que quer, velho. Fica aí na falação, enfrentando as quadradas, recebendo ordem de patrão. Levando droga na ponta, velho. Qual é? Tá precisando tomar umas lambadas dos homens. Aí fica esperto, porque só na hora que vem a consequência que se liga que não tava bom. Aí quando vem a consequência de mirim traz ela, reclama e começa a fazer a merda tudo de novo. Aí que eu revoltei, aí que eu vou fazer qual é. Tá na hora de mudar, velho. Se não dá conta, pede pra quem sabe. Não. Quer ficar na mesma, velho. Quer ficar na mesma. Quem quer mudar, age. Agora ficar julgando o cara, velho. Pra quê? Quem é que é juiz aí? Entendi. Não é? Tá certo. Fica aí julgando, carregando pra dentro, engolindo veneno. Porque aquilo que você julga do outro, mano, você tá plantando dentro de si, qual é? Às vezes nem tem dentro de si, mano. Mas só do julgar, sem buscar compreender, ele não. Já plantou a sementinha dentro de você, mano. Já ligou numa sintonia que não é a sua. Deu pra entender? Entendi. É sacanagem consigo próprio. Sacanagem. Não conheço um humano que tá aí nas quebradas que não julgava os outros. Todos que tá na quebrada apontou o dedo pra um que vivia nela, velho. Quem apontou o dedo pros outros? Tá sujando a própria mão, mano. Aí, usar a inteligência faz parte, né, não? Faz parte usar a inteligência. Adianta apontar o dedo e não estender a mão? Ah, qual é? Faz parte, velho. Se tu vê uma diferença, se tu vê uma necessidade, faz parte do teu mundo, mano. Tu é responsável. Deu pra entender, não? Tudo que chega no seu mundo e é uma necessidade, uma precisão, uma querença qualquer, tu tem responsabilidade com aquilo, mano. É pra ver e fazer alguma coisa mudar. Tranquilé, canotinha vai pro funk, que tá aí. Eu ia falar um palavrão, né, não? Aí, né? Vai pro funk, funk é bom. Funk é bom. Dá pra curtir e zoar. Zoar com essas palhaçadas, com essa bagaça toda. Mas aí rola uns lances. A novinha já se entrega, pá. Depois vai reclamar, né, não? Vai vir nos buracos reclamar pra mirim. E aí, o Mirim botou eu pra fazer. O Mirim bota ninguém pra fazer porra nenhuma, não, velho. Ah. É, não. O Mirim que tá fazendo isso comigo. Caramba, não, senhor. Pô, não, mano. Faço o que a regência manda. Fazer mudar. Lavar e limpar. Vai pro funk e faz as merda. Depois vem reclamar. Diz que nós é que os capeta. Foi pro funk que fez a merda, até porque estava carente, queria aparecer, queria sentir que era mais. O que que menino tem com isso? Se tá carente, faltando alguma coisa, vai buscar onde tem. Ninguém busca perfume no açougue, mano. Aí. Nossa. Tá certo. É isso mesmo. Vai buscar onde tem, mano. E nós tá lá pra cuidar, pra aliviar, mas também pra mostrar qual é. Buscou no lado errado, bailou, foi pro pai e dançou, dançou, né? É. Aí tá aí nas perigas, se ralando todo. Nego, pega, vai, gera uma cola ali. Fumar um baseado de cá. Quebrar, arrebentar uma pedra nas ideias, dar uns tiros, né? É. Na cabeça. Pá. Diz que tá beleza. Dá risada, porque o que quer é diversão. É esparecer, né, não? É. E vai viciando nessa porra. Mas por que continua, né? Que se parasse, não viciava, velho. O vício é porque acha bom, é porque gosta. Rebelde sem causa. É massa. Rebelde sem causa é porque tinha alguma coisa pra fazer e pra mudar, porque não aceita hipocrisia, velho. Não tem maluco que aceita hipocrisia, mas acaba tendo que fazer a experiência do espelho. Espelho, espelho meu. Quem é mais hipócrita do que eu? Aí funciona, beleza. Não? Nossa. Amanhã, velho. É saber entrar, é saber sair, mas maluco não sabe, não. Começa e não para mais. Fica só na agitação. Fica só naquela, né? Pá! Ei, maluco! Eba! Faz os grupinhos pra dizer que é diferente. Fazendo tudo igual. E aí, mirinha que não presta. Mirinha que leva o povo pra droga, pro crack. Mentira, velho. Mirim faz é tirar. É limpar. Bateu o Kiko, levantou, mas velho, não cara. Os tipos ficam tudo grilado com nós, achando que nós é que tá fazendo, mano. Mas não. Tarefa nossa é limpar. É. A regra diz, bateu o Kiko, levantou, começou e fez melhor. É isso aí. Caminhando. Parada, enfrentando as quadradas, velho. Recebendo ordem de patrão. Não é pra qualquer um mesmo, não. Mas se usasse essa inteligência, essa coragem pra mudar as próprias vidas, ia ser uma coisa de mirim mesmo. Mas não. Quer mudar fazendo igual, né, velho? Entrando aí na ração. Presta de jeito nenhum. Aí nós tem que, né, radicalizar. Aí tem que enfrentar os homens. Levar umas Maria Riqueta no rabo, que é pra ficar mais esperto. E é nessa faixa que a gente tá, velho. Muito mesmo. E você vê aí, tá dando trabalho. Mas já tá, né? Só no raio mesmo, só dando uns tiros fortes. Então, você trabalha com as pessoas que são dependentes químicas? Não, não é só isso não. Tem dependência de todo jeito. Tem gente que depende de ser estrelinha da família aí. Faz o quê? As manias são os vícios. Tem gente que é viciado em ser bonzinho aí. Só leva na, né, lá naquele lugar. Porque bonzinho faz só se fode, né, velho? Bonzinho só o quê? Só se fode. É verdade, velho. Tá aí, mas você mesmo sabe que leva na cara mesmo. Tá mas... fazendo a sua parte e os outros, né, zoando ela. Tem que ficar pulando as pedrinhas. Ainda cantando, né? Pedrinha, pedrinha. Qual é? Aí tem nego aí que fala, ah, sou criança não, velho. Sou pequeno, é diferente. Entendi. Você é mirim, você é pequeno, você já é um adolescente já. Nas conversas vocês falou. Sou um de milhares, né, velho? É. Porque uma tempestade não se faz sozinha. Entendi. Bom, e se alguém quer abandonar o vício do vício, como é que faz? Querendo. Aí, velho, quantas chumirim vai precisar pra você largar as paradas? Um só, se você quisesse, né, velho? Não? É. Agora não quer não, porque curte, porque gosta. É só reconhecer a própria coisa, velho. O cara tá afundado até o pescoço, mas é porque curte, mano. Porque gosta. Se não gostar, já tinha saído. Te garanto. Tem muita saída. Mas ninguém não quer mudar. Quer ficar ali. É, no critério, na atividade. Fica aí na atividade, mano, até que as quadradas chegam na cabeça e bebê. Acabou. Otário é otário, né? Mané, né? Mané. Ué, os caras não esquecem, não sabem se eles são ruins ou se eles são bons. Sou bom de coração, mas sou revoltado nas ações. Qual é? Quem é bom é bom. Quem é revoltado, não tem a mistura não, velho. Aí quer misturar. Dizer que todo mundo é chegado. Nas paradas, nas quebradas, tem seus manos, pá. Uma hora vai levar uma cadada na cara, velho. Quem se mistura demais, vai acabar misturado. É assim que é, mano. Mas... Você não vê bandido forte nessas paradas não, mano. Não? Só vê otário, só vê otário. Nossa. Bandidagem mesmo não fica nessa, mano. O cara não sabe se é bom ou se é bandido, qual é? Decide aí. Quem fica no meio só leva bala, mano. Entendi. Nossa. Vamos, velho. Se não leva bala, vai servir de aviãozinho, né não? Como é que é aviãozinho? Leva as paradas uns pros outros. Você já viu o bandido forte passando pra lá e pra cá, vê não, mano? Nessa existência aí, tem que saber qual lado você tá. Quem tá em cima do muro é pei. Bala na cara. E tem bala, né? Das quadradas, tem bala da vida. Porque se não toma uma decisão, vai ficar no cantinho igual, sabe, encaçapado. Sinuca de bico. Não sabe pra que lado vai. É porque precisa tomar a decisão, mano. A vida tá exigindo seu grau de evolução. Exige de você que você haja, que você mude. Você tá abaixo, não serve. Você tem que subir e ir pro seu nível. Você tá tentando ser acima e não alcança, empurrando os outros pra baixo, mano. Tu vai afundar, né não? Cuida do seu nível. A vida exige o seu jeito de ser, não o jeito dos outros. Qual é? É aí que entra mirim. A gente leva a necessidade. Vai ter que mudar, mano. Nem que seja na porrada. Vai ter que mudar. Nós somos agentes da vida, mano. Trabalhamos pra quem pode. A vida exige a mudança, mano. Essa coisa de ficar sempre marcando passo nas paradas. Não sabe se é bom ou se é ruim, mas tá lá, envernado naquilo. Ah, não sei nem por que eu faço, eu não gosto. Mentira, mano. Mentira. Quem acostumou a mentir fica mentindo o tempo todo, cara. Tá na hora de levar umas espetadas. E a tempestade rugir. Te garanto, mano, de que depois da tempestade fique limpo. Cai na mão dos homens, a casa cai. Se não é os homens daí, é os homens de cá, mano, que tem que prensar o cara. Mostrar pra ele a real. Aí muda, mano. Porque enquanto não tiver essa coisa de reconhecer o que tem de dentro, vai penar do lado de fora pra ficar esperto. Fica plantando zoeira, mano. Plantando zoeira. Pois o quê? Não é flor que se cheira e que às vezes é de perfume, né, não? Aí, qual é, mano? Cada um vive o que é. Quer mudança? Começa a mudar, velho. Dá trabalho pra nós, não. A gente até gosta de trabalhar, mas, porra, podia fazer umas coisinhas melhor, né, não? Se já começou a mudança, nós faz ela desenrolar, mano.

É os canos dele, é o nariz dele que vai arrebentar, não é o seu. Deixa o cara tentar. Depois eu chegar chorando com o cano todo arrebentado aí, velho. A experiência foi ruim. Vacilão. Tá uma desculpa que o cara gosta, velho. Ele gosta da merda mesmo. Ele, cada um vai pro lado que gosta. Já plantou dentro dele que ele não merece mais do que isso, mano. Ele então. Tem que fazer alguma coisa especial, porque ele é nada. Uhum. Não. Nossa. Não tem que entrar assim nas paradas, erguer a cabeça. Get power. Minha cabeça é a get power. Qual é, velho? O que é isso aí? É o que os caras falam. Eu tenho poder. I get power. Não. É assim mesmo. É, mano. A única coisa que Mirim faz é imitar vocês, velho. Uhum. Fazer um espelho. E esse espelho aqui fala pra vocês. Espelho meu. Mostra quem é mais hipócrita do que eu. Essa é uma terapia pra esse vacilão aí. Nesses papos, nessas ondas. Qual é, velho? Tu gosta? Assume logo. Isso já ia ser uma mudança. Eu gosto de me fuder. Eu gosto de me ferrar. Eu sou autodestrutivo. Sabe por quê? Tem gente que se importa. O cara faz assim. Porque tem quem se importa. E o que ele quer que se importa. Entendeu? Chama atenção. Eu sou importante, que é power, tem o poder. Quem manda na minha vida, isso aí é só uma afirmação de vida, velho. Só isso. Coca, é pra isso que eu vou afirmar que eu mando na vida. É, vacilão. Quem manda na vida é o grande. Até a vida de cada um é do grande. Se buscasse na força do grande, aí sim. You get power. Mirim, daí ele continua assim. Talvez eu não precisasse passar por isso, mas eu sendo quem sou e me conhecendo, sei que esse é o caminho que me proporciona uma maturidade maior sobre muita coisa. O cara diz que é ET. Aí, se fosse minha magia comum, né, não. É, auto-engano é terrível. Ah não, eu vim pra este planeta, pai, coisa, eu também vim aí. Mirim nenhum é daqui, velho. Qual é? Bando de vacilão. Bando de vacilão? Se tu diz que é alguma coisa especial, age. Age especial com você mesmo, velho. Você acha que um ET, como ele diz que é, um superior, aí agir vacilando assim, velho? Buscando de fora que ele devia carregar por dentro. Ou a Coca vai dar pra ele o despertar da consciência. Ou não sacou que ela amortece, que ela adormece tudo, não. Não percebeu a dormência que tá vivendo, não? Não sente mais. Só tem sensação, mano. É isso que droga faz. Tira sentimento. Deixa só a sensação. Pra dar uma ilusão de poder que o cara não tem, velho. Ou às vezes até tem. Mas não consegue mostrar, despertar, porque precisa de humildade pra isso, mano. Quem tem mesmo é humilde, mano. Quem tem poder mesmo, não fica arrotando ele. E muito menos arrotando santidade, mano. É que é. É o que é. A cada passo. Na quebrada. Olá. Nos arco-íris. Cada um é o que é. É isso que é, mano. Só é. Então, mas é que ele... Parece que ele quis dizer... Senhor. Ele quer o quê? Ué, ele quer a experiência do aprendizado e a maturidade depois, que ele disse que proporciona isso. Você falou, né, velho? Deixa ele. Quem não tem a paciência de fazer as coisas no tempo certo, quer queimar a etapa mesmo, mano. Deixa o cara queimar ele inteiro. Aí ele vai aprender uma experiência, assim, especial. Tempo é o tempo. Nada como o tempo. O tempo é o tempo. E o próprio tempo cura o tempo. Daí ele assumiu aqui no final. Ele falou, além de ser conveniente para usar a droga. Muito. Muito. É a curtição, é a sensação, mano. Fica ali explodindo, né? Bom. É bom. Pra vacilar, não tem coisa melhor. Pra vacilar. Pensa, 10 segundos tem uma sensação de que pode fazer o que quer. Pronto. Então... O mané é mané. Então... Daí ele termina, ele vai, continua assim, ó. Bom, ele procura o aprendizado e a maturidade, além de ser conveniente. Mas ele sabe que não deveria ser algo visto com bons olhos. E ele acredita que não é, mas ele acha que não é só até certo ponto. Porque o que ele vê com os olhos, de apesar de tudo, traz coisa boa. Você tá entendendo? Tem um lado bom, tem um lado ruim, cada um é cada um. Tô entendendo, se a droga fosse ruim, eu usava, velho. Aí, é divertido, é sensação. Mas e o resultado, mano? A consequência, vai, olha isso. Né? Dormência, o cara fica dormente pra si próprio. Ele nem se sente mais na hora que cai no bed. Aí quer morrer, né, velho? Cai no quê? Tem uns que até fala que vai arrancar, quer morrer. É o bad, é o bode. Ah, o bode. Que nem eu fiz com a tia, ó. Distraiu. Ficou aí no descuido. Copo caiu da mão, hein. Bateu, quicou, levantou. Aí é mirim, falou. É. Bateu, quicou, levantou. Aí é mirim. Só é. Embaraço e desembaraço. Porque se você não sabe onde dói, você não vai cuidar, né, velho? É. Não? É. Nego aí fica reclamando. Reclamar resolve alguma coisa. Não. Mudar resolve. Uhum. É. O critério é esse aí. Sabe pra que enfio da risada, velho? Por quê? Pra liberar os aparelhos. Ah. Sabe por que que eu gosto de ficar zoando? Pra incomodar, velho. Porque se incomodou, vai ter que agir. E se agir, vai aprender. Que dá conta que é possível, né, não? Agora ficar usando a muleta qual é, mano? Ninguém precisa de muleta se não tá com o pé quebrado, velho. Se tá usando emuleta, tem alguma coisa que quebrou por dentro. É consertar, né, não? Uhum. Bateu, quicou, levantou. É a lei de mirim. Quem quer mudar, age. E usar a inteligência faz parte, né, não? Faz parte usar a inteligência. Adianta apontar o dedo e não estender a mão? Qual é? Tem maluco que aceita hipocrisia, mas acaba tendo que fazer a experiência do espelho. Espelho, espelho mesmo. Quem é mais hipócrita do que eu? Aí funciona, beleza. Não? Nossa. A manha, velho, é saber entrar e saber sair, mas maluco não sabe, não. Começa e não para mais.